Desde o dia 5 de novembro, a Promotoria de Justiça de Mariana vem adotando uma série de medidas judiciais e extrajudiciais para garantir os direitos das vítimas do desastre de Fundão e resguardar o bem-estar e a dignidade dessas pessoas. Com a atribuição de defender os direitos humanos, o promotor de justiça Guilherme de Sá Meneguim atendeu a reportagem da Rádio Web MPMG e deu um depoimento com detalhes do que vem sendo feito desde aquela data. No dia 5 de novembro, quando houve o rompimento da barragem, por volta das 4 horas, eu estava trabalhando, quando chegou a primeira informação na promotoria que houve um rompimento, mas até então parecia ter sido só um alagamento, nada que teria provocado um desastre tão significativo. Eu cheguei aí para o ginásio à noite e foi o primeiro momento em que eu tomei um susto, porque a informação era de que havia muitos desabrigados, muitos mortos, mas não tinha ninguém no ginásio. E até 11 horas, quando eu fiquei lá, ainda não havia ninguém, e eu estranhei aquilo e descobri que as pessoas estavam ilhadas no meio, ou no mato, que não conseguiam sair de lá. No dia seguinte, quando eu voltei ao ginásio, à Arena Mariana, e começaram a ser recebidos os desabrigados, foi o segundo susto que eu tomei pela dimensão da tragédia. Até então havia muito desencontro de informações e as autoridades ainda um pouco perplexas com tudo que tinha acontecido, e as pessoas começaram a chegar e havia um desespero, um desamparo muito grande nos atingidos. Foi quando eu percebi a necessidade de tomar alguma medida em defesa dos direitos humanos, né? Daquelas pessoas que estavam ali completamente sem esperança, tendo perdido tudo, só a vida que elas não perderam, a maioria, né? E aí, quando foi na parte da tarde, no dia 6 de novembro, na parte da tarde, comecei a tomar alguns depoimentos, eu instaurei um inquérito civil para começar a fundamentar as medidas que seriam necessárias para garantir os direitos atingidos. E nesse inquérito civil eu comecei a tomar depoimentos dentro da policlínica, que fica em frente ao ginásio, onde os atingidos estavam. E ali foram os primeiros depoimentos que foram tomados para poder entender essa tragédia. E eu percebi claramente que a maioria das pessoas tinham perdido tudo, principalmente sua fonte de renda. E quando há perda de fonte de renda, a pessoa fica completamente desamparada. Foi quando eu tomei alguns outros depoimentos no dia 8 de novembro e expedi a primeira recomendação a Samar para que fornecesse moradia adequada, né, tirasse as pessoas dos alojamentos, dos hotéis e fornecesse um auxílio financeiro, até a indenização final das pessoas e algumas antecipações de indenização. Naquele momento, a Samarco, depois de alguns dias, respondeu, mas sem dar um prazo, de uma forma bastante vaga, a meu ver, e me deixou bastante preocupado. Foi quando a gente entrou com a ação cautelar, que bloqueou 300 milhões de reais da empresa. Essa ação, eu digo que foi um marco na defesa dos direitos humanos, porque ela é exclusivamente para os direitos humanos. Ele continua sendo o maior bloqueio de recursos da empresa, efetivado, porque você tem bloqueios de 500 milhões, de 1 bilhão, enfim, teve várias decisões, mas aquela que se efetivou foi a nossa, porque essa marca não cumpriu os outros bloqueios. E isso foi um marco e que nos deu a tranquilidade de trabalhar num processo mais tranquilo de dizer, olha, nós temos um recurso para reparar os atingidos, nós temos o dinheiro para poder reconstruir as comunidades, para poder resgatar de fato todos os direitos que foram afetados. E nós trabalhamos em seguida, depois do bloqueio de recursos, que foi no dia 11 de novembro, na organização dos atingidos, que esse foi um momento crucial também, a formação das comissões de representantes dos atingidos, porque a prefeitura ela foi atropelando e já nomeando quem seriam os representantes. E nós interrompemos esse processo, fizemos uma assembleia geral, e no dia 28 de novembro nós conseguimos fazer comissões das comunidades atingidas de Mariana, que pudessem ter de fato a representatividade do povo. Quando foi no início de dezembro de 2015, logo depois da formação das comissões, aos poucos fomos entendendo cada vez mais não só o desastre, mas os efeitos do desastre. O que era necessário para resgatar os direitos dessas pessoas? Será que é só dar uma casa? Não é só dar uma casa. Será que é só pagar uma indenização? Não é isso. É resgate do meio de vida. Eles tinham um meio de vida rural, diferente, comunitário, e é isso que nós precisamos resgatar. Tentamos um TAC com a Samarco, queríamos evitar a judicialização, mas a Samarco não aceitou a nossa proposta e um ponto travou essa proposta, que foi o conceito de atingido. A Samarco queria um conceito mais restrito, nós um conceito mais amplo, e aí houve esse impasse que impossibilitou o TAC. Inclusive, o presidente da Samarco, nós tomamos depoimento dele no dia 1º, tentamos de alguma forma construir melhor o TAC, mas não foi possível. Depois que teve o bloqueio de recursos, você tem 30 dias para entrar com a ação principal. Então nós não conseguimos o TAC e no dia 10 de dezembro, que curiosamente é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós entramos com a ação civil pública principal e aí nós ficamos fazendo até de madrugada no dia 9. Eu aqui em Mariana, digitando, o pessoal de Belo Horizonte digitando, ligando, conversando, e aí nós terminamos no dia 10 de manhã. Eu vim de manhã, eu saí daqui da promotoria 1 ou 2 horas da madrugada, fazendo essa petição inicial, ficou muito grande, né? Que são muitos direitos. E quando foi no dia seguinte, 8 horas, eu estava aqui de novo para terminar. A gente terminou por volta de 1 ou 2 horas da tarde, e naquele dia nós fizemos a coletiva também, e entramos com o processo principal. Aí o juiz marcou a audiência para o dia 23 de dezembro, e essa audiência também foi um marco muito importante. Primeiro porque foi no dia 23 de dezembro, né? Em pleno plantão forense. Nós ficamos aqui de 1 até 9, 10 horas da noite, fazendo as negociações com a empresa para garantir os direitos dos atingidos. E nesse momento nós conseguimos vários direitos para eles, entre eles o cartão de auxílio financeiro mensal, né, que é o valor de um salário mínimo, mais 20% do salário mínimo, mais o valor de uma cesta básica, que é paga por pessoa que perdeu renda, o valor de R$20 mil a título de antecipação de indenização, porém 10 mil desse valor não pode ser deduzido futuramente. Conseguimos também um valor de R$100 mil para os parentes das vítimas falecidas, ressaltando sempre que esses valores eles não são o total que a pessoa tem direito a receber, foi apenas uma antecipação. Moradia adequada, alugada pela empresa até o reassentamento, na verdade, até 90 dias depois do reassentamento. Ou seja, a pessoa recebe a chave da casa, ela tem 90 dias ainda para se organizar e se transferir. Esses foram os principais direitos negociados que foram fixados, né, e homologados pelo juiz. Quando foi no dia 20 de janeiro, nós tivemos uma outra audiência em que nós conseguimos também uma antecipação de indenização de R$10 mil para quem tinha casa de final de semana e uma antecipação de indenização para quem perdeu veículos, ou seja, perdeu o carro, perdeu o automóvel, recebe lá o valor do automóvel, de acordo com a tabela FIPE. Além disso, começou, depois desse momento, dessa segunda audiência, começou todo um processo de transferência do processo, nosso processo, para a Justiça Federal. Houve uma decisão do TJMG determinando que o processo fosse para a Justiça Federal. Nesse período houve protesto na Assembleia Legislativa, houve protesto aqui em Mariana contra a retirada do processo, porque no nosso processo havia uma participação efetiva dos atingidos. E na Justiça Federal não haveria, e como de fato não houve. E aí de fevereiro de 2016... até agosto de 2016, tanto o processo cautelar, que bloqueou R$300 milhões, quanto o processo principal ficaram parados na Justiça Federal. E aí é interessante porque alguns conflitos de competência às vezes demoram 2, 3 anos para se resolver. Nós tentamos articular, conversamos, fizemos todo um trabalho de bastidores para tentar retornar ao processo. Foi quando em julho o STJ tomou uma decisão, o Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que os impactos ambientais seriam de competência da Justiça Federal e os impactos de direitos humanos, como indenização, reconstrução de comunidades, da Justiça Estadual. E foi aí que a juíza despachou no processo, salvo engano, 23 de agosto, e o processo retornou, salvo engano, dia 30 de agosto, para Mariana. E aí nós fizemos, inclusive, até uma coletiva de imprensa, convocamos os atingidos e falamos, olha, agora nós vamos retomar as medidas aqui. E foi o retorno de uma esperança que estava prejudicada por essa indecisão, por essa incerteza quanto à competência processual. E aí nós ajuizamos uma ação por uma situação muito complexa e que estava causando uma desunião muito grande entre os atingidos. Por quê? Quando o processo ele é deslocado para a Justiça Federal, o que essa marca faz? Ela passa a negar sistematicamente direitos. Então, assim, a pessoa ia lá uma vez, olha, eu tinha uma casa em Bento, tem direito a 20 mil ou 10 mil, eu tinha renda, você destruiu minha fazenda, né? Eu quero cartão porque isso está no acordo. E ela passou a negar. Então, ela concede para muita gente em janeiro, ela cumpre substancialmente o acordo, e em fevereiro ela passa a negar sistematicamente. E a partir daí, isso gera uma insatisfação muito grande. E nesse momento também houve uma grande assédio dos advogados, tentando fazer com que as pessoas entrassem com processos individuais. E aí nós tivemos que fazer todo um trabalho de orientação dos atingidos, das consequências de optar pelo processo individual. Claro, existe a liberdade, mas as consequências seriam péssimas para a reconstrução da comunidade, para a manutenção da coesão, da isonomia. Mas eles resistiram ao assédio. E aí nós entramos com um processo que chama cumprimento de sentença, no qual nós pegamos todos esses casos em que a Samarco negou os direitos dos atingidos. Entramos com um processo único. A primeira audiência ocorreu dia 14, logo depois do voto do processo. Em 14 de setembro foi a primeira audiência e dia 10 de outubro foi a segunda audiência. E nessas duas audiências nós conseguimos resolver direitos de 66 famílias que haviam sido negados pela empresa. Então, assim, foi muita efetividade, né, em razão dessa atuação coletiva. Além disso, e aí, né, dia 10 de outubro foi a última audiência, em que nós tivemos análise de 28 casos, que junto com os do dia 14 de setembro, são 38, formam esses 66. Houve um retorno da esperança, a gente percebe que as pessoas estão mais satisfeitas. E o principal, eu acho que o principal é que não houve ação individual. Porque se todas essas famílias, essas pessoas entrassem com ações individuais, ia emperrar completamente a justiça marianense. Nós iríamos perder o foco da demanda, que é justamente a atuação coletiva, porque foi uma comunidade destruída e não uma casa só, uma fazenda, mas toda uma comunidade que precisa ser reconstruída. Então, de todo esse trabalho, eu destaco os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, nós atuamos desde o início, desde o dia do rompimento. Essa atuação desde o início trouxe um referencial para os atingidos. Em segundo lugar, a atuação coparticipativa. O Ministério Público, nos direitos humanos, não deve tomar decisão de cima para baixo, de lateral. Ele deve ouvir primeiro, e foi isso que nós fizemos. Todos os processos que entramos tiveram previamente um cuidado de reuniões, de trabalhos, a participação deles na própria audiência, em que eles participam diretamente dos acordos. Isso foi um ponto extremamente importante, porque como eles estão inseridos no processo decisório, eles entendem que não precisam de um processo individual. Terceiro ponto é que, dentro ainda dessa questão, nós temos uma comunidade muito diferenciada, né? Nós temos em Bento Rodrigues, Paracatu, Pedras, Ponte do Gama, você tem engenheiro, você tem produtor rural, doméstica, pedreiro, empresário, comerciante, idosos, crianças, adolescentes, adultos, deficientes, negros, brancos, católicos, não católicos, evangélicos. É um contingente muito diversificado de pessoas e com diferenças, né, de classes econômicas e sociais muito distintas. E nenhum entrou com o processo individual. Todos eles foram beneficiados com um único processo. Com vários processos, na verdade, né, mas todos eles de caráter coletivo. E isso é muito importante, porque além da otimização da justiça, a gente conseguiu garantir a união da comunidade. Isso torna mais fácil o processo, mais ágil, e vai gerar certamente uma análise assim, para a reconstrução da comunidade, muito, muito importante. Então, nós também, além desse processo principal, de todo esse histórico, né, envolvendo esse impasse sobre a competência, nós fizemos outras ações coletivas. Eu acho que duas que eu poderia destacar que são importantes. Por exemplo, os professores e funcionários públicos da Escola Municipal de Bento, eles perderam o transporte escolar e passaram a ter que pagar o seu próprio transporte. E aí nós entramos com uma ação coletiva para que a Samarco pagasse esse transporte. E foram 20 servidores e funcionários públicos beneficiados. Eles já receberam o reembolso do que eles gastaram e estão recebendo semanalmente o vale-transporte por parte da empresa. Então, com um único processo, nós resolvemos a situação de 20 servidores, funcionários públicos que eram da escola municipal. E é engraçado porque eles continuam trabalhando junto com as crianças de Bento lá na Escola do Rosário. Então eles continuam juntos, eles têm o contato, eles trabalham com as mesmas crianças e agora estão tendo o ressarcimento do seu transporte. E outro processo interessante foi o que garantiu o acesso dos atingidos a Bento, inclusive a realização de suas festas. Porque essas festas comunitárias, elas de fato unem a população e trazem esperança. Eu acho que não é só o trabalho de pagar uma indenização ou reconstruir uma casa. É de recuperar esse meio de vida que inclusive envolve o aspecto religioso. Acho que esse que é a nossa principal função nos direitos humanos, recuperar a forma de vida.